cause I feel the O pesadelo começa quando desce a escuridão. No céu a lua aparece, todos pra dentro, ladrão. Aqui é o gueto, aqui é periferia. Ao toque de recolher, recolhe a sua família. A rua agora é essa hora pra andar na pista. Só se estiver com o amuleto e não está na lista. Na agenda negra com o nome sublinhado. Aqui o comércio não perdoa, tempo esgotado. Paga ou morre por aqui, essa é a lei. Periferia não dá vez para freguês. Vários estilos, vários tipos, aqui vejam só. Passam cruzando o labirinto, o império do pó. Não o que tem, o que não tem, troca do veneno. E muitas vezes em casa chora o filho pequeno. Chora de frio, chora de medo, chora de fome. Até agora o pai não voltou, a droga o consome. Jogue os blusos, tente ver alguma saída. Esse é apenas mais um laudo da periferia. De ponta a ponta, canta canto, sempre um guardião. Moleque cuidando a boca com a 12 na mão. Na escola era zero em geografia. Aqui na vila ele é 10 em pontaria. Se for os homens é 2 pra cima pra alertar. Se for pilantra é 3 no peito, manda juntar. Não lhe deram, não teve oportunidade. Na primeira que surgiu, não chutou na trave. Não teve infância, aqui ele é respeitado. Garante o sustento da casa sem gatilho errado. A noite aqui também esconde quadrilhas e gangues. Não queira ver, não queira estar no banho de sangue. Disputas acerto de conta a todo momento. Quadrilhas entrando em franco, confrontamento. Dentro de casa todo mundo deitado no chão. A mãe de família pega o rosário e faz uma oração. E nenhuma bala perdida e tinha que passar. Isso não é conto, não é novela, reze pra acordar. Suando frio, tremendo, até os fios do cabelo. Reze para acordar de seu pior pesadelo. Aqui é periferia desvendando a missão. No juízo do gueto, quem tem seus ladrão. Suando frio, tremendo, até os fios do cabelo. Reze para acordar de seu pior pesadelo. Aqui é periferia desvendando a missão. No juízo do gueto, quem tem seus ladrão. Aqui quem vem seus ladrão, bem diferente do fim. Que a sociedade decretou sentencinha pra mim. Sentença errada que vai ser ruim de ser cumprida. É todos por um e um por todos na periferia. Para entrar não é tão fácil, peça reforço. A lei que impera por aqui, impera em qualquer morro. A diferença é que aqui a favela é plana. Com cagueta e polícia, ninguém se engana. Tipo um brasão tatuado a ferro quente. Praça fronteira e verão descarregado pente. 380 niquilada com de 45. A seu pior pesadelo, seja bem-vindo. Duque 13 por aqui é fora de questão. Conhece mais cedo, vale da sombra da escuridão. Reflita, use apenas um pouco da consciência. Preste atenção nos mandamentos de sobrevivência. Bem diferente do que é seu paraíso. Meu povo aqui está andando na beira do abismo. Um passo em falso é a morte ou casarão. Um preto a menos contarão com satisfação. É o que eles querem, o que desejam, otário, não se engane. Nem que pra isso aqui estou, lágrima de sangue. Nesse ponto que está, mas parece o fim. Só se for pra você, pois não é pra mim. Meu armamento é o rap, fora as pesadas. Que estão na mão quanto pra ser descarregada. Se querem guerra, então é guerra. O que terão? Do pesadelo nunca mais acordarão. Suando frio, tremendo, até os fios do cabelo. Reze para acordar de seu pior pesadelo. Aqui é periferia desvendando a missão. No juízo do gueto, quem vê seus ladrão. Suando frio, tremendo, até os fios do cabelo. Reze para acordar de seu pior pesadelo. Aqui é periferia desvendando a missão. No juízo do gueto, quem vê seus ladrão.